Vicente, o Tan Mike Hotel X-Ray, bom dia, no portão 09, o giro de motores em marcha lenta, em coordenação com a Infraero, reporta ao término. Solo Salvador Mike X-Ray Alpha. Solo Salvador Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha. Alô, Salvador, Mike X-Ray Alpha. Sim, você está em 1896. 1895. Alô, Salvador, Mike X-Ray Alpha. Prossiga, Mike X-Ray Alpha. X-Ray Alpha, solicito autorização de reboque, posição remota, 14 até o portão 5, portão 62, desculpa. Está remota 114 até o 62, autorizado na escuta permanente, Mike X-Ray Alpha. Ciente, Mike X-Ray Alpha. Obrigado. Sete, bom dia, Guarulhos, o nível 340, pronto, papel. Pronto, papel. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, a Zulu no meia. Após a Zulu no meia, trava até o Zulu, direto Trive, e após Trive, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda, voa direto Bridge. O controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5554. Autorizado correto, só confirmando que após Leda, voa direto posição Bridge, o portão é 03, chama pronto, 6749. Pastor, é o Mike, Hotel X-Ray, informando o técnico de track, grato, bom dia. Gente, o Mike, Hotel X-Ray, bom dia. Tráfego Salvador, bom dia, web 717, tem transformação Delta, posição 340, galera. Web 5717, galeão, nível 340, pronto, cópia? Pronto pra cópia, 7717. 5717, autorizado galeão, nível 340, via rota Up Zulu 10. Até a posição SMAP, após SMAP, direto Lúvito, e após Lúvito, direto Barbacena, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5561. Positivo, autorizado Galeão no 340, via Zulu 10 até a posição SMAP. Após o SMAP, direto Lúcio e após Barbacena, conforme o plano. Vai decolar na saída da Euleda, após Bridge, da 10, curva direita. Funciona 5561, controle 208. Despejamento correto, chama pronto, portão 04, o Web 5717. Olá, Salvador. Bom dia. Web 5898, bom dia. Pronto, cópia, confirme. Web 5898, pronto, cópia. Adiante, por favor. Autorizado Confins, o nível 340, via rota bridge, Upzulu 16. Decolagem pistão no zero, após decolagem a primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge. O controle 120, decimal 8, aciona 5, correção, aciona 5563, web 5898. Web, autorizado 340, bridge, Upzulu 16. Decola da pista 0, curva direita, da El Leda, bridge, controle 208, 63. Reto, chama pronto, portão 10, web 5898. Vicente, o Mike X-Ray Alpha, bom dia. Salvador, muito bom dia, Web 5898. Prossiga 5898, bom dia. Confirma a temperatura, por gentileza, o vento. Temperatura 24 e o vento 120 graus com 10 nós. Muito obrigado. Vicente 6749, livre acionamento, chama pronto para puxa. bom dia, Avianca Alfa Vitor Oscar, me escuta? Positivo, senhor. 118, decimal 95, é isso? Obrigado. Bom dia, Avianca Alfa Vitor Oscar. Prossiga, Alfa Vitor Oscar. Bom, meu querido, bom dia. É, por gentileza, peço solicitação de reboque da aeronave da Avianca daqui da posição de número 11 para o parte 3 remota, posição número 4. Web 5898, na escuta? Na escuta, seria um estimado para o pushback? No momento agora. Gente, o Avianca Alfa Vitor Oscar mantém a posição aguardando para o reboque. Alfa Vitor Oscar. Web 5898, autorizado para o pushback, zonamento, chama táxi. Chama táxi, grata, 5898. Autorizado, 6749, chama táxi. Alô, 5717 está pronto, puxa acionamento no portão 4. Gente, 5717 é o número 2 no setor, o colega da companhia à sua direita já vai iniciar, vai aguardar o tráfego liberar o setor. Positivo, aguardando na 5717.